Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 22. O Senhor me fez lembrar dessa palavra ontem. Eu estava orando, pedindo a Deus que falasse ao meu coração, me direcionasse, para que fosse uma palavra direcionada para a igreja também, né? Para o teu coração, para o meu, glória a Deus. E aí, ele falou comigo nessa palavra, que eu particularmente gosto muito. Gosto muito também de Gênesis capítulo 12, a sensibilidade de Abraão, né? Eu acredito que Abraão, ele tinha sensibilidade a ouvir, né, a voz, e não só a ouvir, mas obedecer aquilo que Deus falava com ele. É muito tremendo isso aqui. E hoje tu vai sair com a coragem de Abraão. Quem já sabe o que está escrito, né, em Gênesis 22, fala: Senhor, essa coragem toda não. Né? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: está preparado? Fala um pouquinho mais alto para ele dar uma acordada. Está preparado? Tá, para se posicionar, fala, para se posicionar. Hoje é o dia de você se posicionar, amém? Muitas coisas a gente precisa decidir, e hoje é o dia, glória a Deus. Todos abriram aí? Nós vamos ler 19 versículos, mas bem devagarzinho. Eu tenho até meia-noite 15 que o pastor Guto deixou. Né, pastor? Glória a Deus. É uma mini vigília surpresa. Estão brincando, cadeirinha. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Fala comigo, à prova. Coisa boa, né? Fala, pastora, prova não. Prova não. Dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, sim, aqui estou. Então, Deus disse, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você, o quê? Ama. Tudo que o Senhor te pede, você coloca nas mãos dele? Tudo que ele requer, você devolve para ele? Você entrega para ele? Uma coisa que a gente precisa fazer, isso eu vou continuar lendo o versículo, mas é só para a gente poder pensar um pouco. Às vezes o Senhor quer de nós mais tempo. E o que a gente responde para ele? Não tenho tempo. Ele fala, eu quero só mais um pouco do seu tempo. Não, mas eu não tenho tempo. Né? E aí ele continua dizendo aqui, a quem você ama? Vá para a região de Moriá, sacrifica-o. O que está escrito aqui, irmãos? Fala, sacrifica-o. Olha só as notícias. Como holocausto em um lugar dos montes que eu lhe indicarei. Ele recebeu uma palavra, e essa palavra ele precisava obedecer. Tá certo, irmãos? Eu acredito que ninguém aqui, toda vez que eu prego isso, eu gosto de falar sobre isso. Acredito que ninguém aqui está nesse nível aqui. Deus não pediu o teu filho. Não pediu ninguém. Fundo, irmãos. Que no momento que ele fala para Abraão, sacrifica-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Ele nem sabia qual era o monte. Deus estava falando com ele, eu ainda vou te mostrar. É igual em Gênesis 12, que ele fala, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. O que que Abraão fez? Fala, saiu. Pergunta só mais uma vezinha assim, para ficar bem gravadinho na cabecinha do irmão que está do teu lado aí. Está preparado? Às vezes é um passo. Um passo que a gente precisa dar com fé para que haja uma movimentação poderosa na nossa vida. E às vezes esse passo você já deu de por entrar naquelas portas. Esse passo você já deu por hoje você ter colocado no seu coração. Eu estarei na terça-feira profética. E ali, olha só o que Abraão fez no versículo 3. Então Abraão se levantou cedo pela manhã, preparou o jumento, tomou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Ele pegou o menino, organizou tudo bem cedinho e foi, irmão. Foi. Tu iria? para um lugar que eu ainda vou te mostrar, tu iria? Sim ou não? Como diz o nosso pastor, o GPS para ele deixa ele meio perdido, tem hora. Nessa época nem GPS tinha. Era a voz do Espírito Santo falando com Abraão. Falando com ele, vai, eu quero seu filho. Então o que ele fez aqui de manhã? Bem cedo, ele preparou todas as coisas. Pegou os seus servos e Isaac, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, quantos dias Abraão andou? 3. Às vezes Deus fala conosco assim, eu vou fazer isso e isso para as visitantes que tu trouxe, né? Eu vou fazer isso, isso, isso e isso na vida de vocês. Aí tu fala, amém. Aí passou 3 meses, 1 ano, 3 anos, o que que tu fala? Não vai acontecer mais. Abraão andou 3 dias com o menino, sabendo que ele precisava entregar Isaac. Sabendo que ele precisava não só entregar, tipo assim, ah, eu vou colocar aqui nesse cantinho, Deus pega Isaac, leva para o céu. Não. Ele tinha que fazer um holocausto com o menino. E aí, o que que Isaac fez? Não, vamos sim. Deus mandou, Isaac obedeceu. Pergunta o irmão que está do seu lado, se Deus manda, ele obedece. Se Deus te manda, tu obedece? Obedece? Ou ainda tem alguns que ficam assim, ah, não, não quero agora, não. Deus, se Deus mandou, você tem certeza e convicção, então obedeça. Porque lá na frente, você vai ver o resultado. Lá na frente, você vai ver um grande mover de milagre acontecendo. Ah, pastora, mas e se isso aqui não for Deus, não for o inimigo? Irmãos, Deus deixa bem claro. O nosso coração fica em paz. Mas não tem como ficar em paz com um negócio desse, né, irmãos? Não tem, não tem como ficar. Mas Abraão foi, obedeceu. E aí eu quero que você profetize na sua vida agora, porque hoje é uma terça-feira o quê? Profética. Fala assim comigo. Eu creio que a partir de agora eu vou ter mais coragem para agir, para me posicionar naquilo que Deus está me mandando. Fala, e eu creio que o meu irmão da direita e o meu irmão da esquerda também está corajoso. Vê se ele está corajoso. Tá? Ele não deu nenhum glória. Fala para ele, dá glória. Coragem. Coragem é algo que se vendesse na farmácia, ia ficar em falta, né? Porque às vezes a gente está com muita dúvida, muito medo, muito receio. E aí Deus nos coloca numa situação dessa aqui, ou parecida com essa. E aí ele andou 3 dias, repete comigo, 3 dias. No terceiro dia, irmãos, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe e disse aos seus servos, fiquem, olha o que que Abraão, tem como colocar aqui? Ou não? Se não tiver, eu vou pedir para repetir aqui comigo. Vamos repetir comigo então, vamos lá. Disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Olha a última frase. Olha que coisa interessante. Vamos lá? Depois de adorar, o que que eles iriam fazer, irmãos? Mas Deus pediu para fazer o quê? Abraão já declarou. Não, nós vamos ali adorar, exaltar o nome do Senhor e nós vamos voltar. Como que ele tinha essa certeza, irmãos? É muito forte isso aqui, né, Valdeci? Muito forte. Ele falou, fiquem aqui. Porque quem precisa ir lá adorar ao Senhor sou eu e o menino. Irmãos, tem coisa que não compete a mais ninguém, a não ser a nós mesmos. Tem coisa que não compete, tem que ser eu, só eu, porque é individual. Aquilo que Deus quer tratar comigo, aquilo que Deus quer fazer na minha vida, é individual. Eu não posso botar na conta da Eliane, da Cláudia, do pessoal da intercessão, na conta do nosso pastor. Não posso, né, não, Marlon? Eu preciso fazer o quê? Assumir, me posicionar e dizer, Deus, eu vou fazer. Quantos aqui, irmãos? Deus já vem chamando, ó, anos que Deus vem falando, vamos, né, vamos, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, né, e aí tu está sentado ainda assim, olhando, falando, será que vou, será que eu não vou? Irmão, isso é para a gente pensar, você teria coragem? Deus falasse contigo assim, vai, tu ia, sem GPS. Vê se a pessoa que está do seu lado está animada para ir. Tá não, irmão. Vê se o pastor Guto está animado para ir. Vê. Sem GPS. Fala assim, vai lá no último ponto lá do Santa Mônica, pastor Augusto. Sem GPS. Né? E aí, irmãos, eles foram. Mas Abraão já tinha no coração dele. Eu vou lá. E Deus, provável, isso não está escrito aqui não, tá, irmãos? Eu imagino que sim, que no coração dele estava assim, algo lá vai acontecer. Você crê que algo vai acontecer na sua vida? Então fala para o seu irmão, dá mais um passo. Mas tem que ser o passo. Não pode ser mais ou menos, não. Tem que ser o passo de fé, de coragem, de conquista, rabadacan. Tem que ser um passo de fé. Porque senão, irmão, se a gente não dá o passo de fé, as coisas não acontecem. Aí acontece com um do lado, o outro do outro, a gente fica assim, meu Deus, aconteceu com fulano, com ciclano, com bertano. E por que não acontece comigo? Porque o passo precisa dar. Amém? E eles foram. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaac, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as suas próprias mãos. Olha a cara de Isaac carregando as coisas. Estou brincando, né? Carregando uns negócios que era para ele. Gente, isso aqui é muito sério. E Abraão olhando aquela cena, falando, não, vamos até lá. Porque nós vamos e vamos voltar. Sabe o que Deus está falando aqui hoje, irmãos? Eu sou o Deus que vai à frente. Eu sou o Deus que te dá segurança. Segurança. Eu sou o Deus que te estrutura no caminhar. Né? Eu acredito naquele tempo de 3 dias e provavelmente 3 noites, Abraão continuou andando, falando com Deus, sendo ministrado. Eu creio nisso, tá bom? Eu não sei como você vê essa história, mas essa história é muito profunda. E quando a gente olha Abraão assim, falando, não, o senhor quer o meu filho? Eu vou te dar. Irmão, o nível aumenta, não aumenta? Meu pai, eu fiquei pensando hoje. Falei, Deus, tu pediu isso, né, para Abraão. E às vezes Deus nos pede coisas que a gente acha que humanamente é impossível. Eu falei aqui do tempo. Mas tem outras coisas mais profundas que Deus tem te pedido e me pedido, mas a gente não abre mão. Porque acha que vai acontecer alguma coisa. Ou às vezes a gente está ainda muito preso em questões que já passaram. Mas como ainda não foram bem resolvidas, a gente continua preso no mesmo lugar. Só que para avançar, prosseguir e que haja um grande milagre, tem que avançar. Não pode ficar assim, ah não, porque em 1858 era assim. Ah, em 1829 bolinhas, era de outro jeito. Não, irmãos, o agora. Que dia que é hoje do mês? 4. Fala para o irmão que está do seu lado. 4 de fevereiro de 2025. E Deus tem um novo para você. Declara isso sobre a vida dele. 4 de fevereiro. Fala, 4 de fevereiro de 2025. E Deus tem um novo para você. Ele só está aguardando você se levantar, se posicionar e prosseguir. Porque o restante, Ele faz. Aleluia! E aí ele botou tudo ali na mão do menino, o menino carregar, caminhando os dois juntos, quando Isaac disse a Abraão, seu pai. Olha o que ele falou para o pai dele, no versículo 7. Meu pai. E ele respondeu, sim, meu filho, aqui estou. Isaac perguntou, a brasa e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o quê? Ele já tinha percebido que tinha uma coisa errada ali. Errada não, faltando. Né? Porque o holocausto tinha todo um processo. E Isaac percebeu e falou assim, pai, o cordeiro não está aqui não. Olha o que, que aquele pai, com muita sabedoria, respondeu. Vamos lá? Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, filho meu. Vamos repetir comigo? Eu falo e você repete, que a minha versão está diferente. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Você crê que o Pai Todo-Poderoso vai prover? Depois que tu começar a dar os passos de decisão, os passos que você precisa, porque tem gente que não dá passo porque foi confrontado. Foi confrontado até às vezes na palavra mesmo. Falar, ah, não. Ai, não consigo. Né? E aí você não avança. Porque tem pessoas que não conseguem avançar por causa de um confronto. Mas eu creio que nós vamos sair daqui hoje animados para prosseguir pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? E estou aonde? Ah, os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o quê? E sobre ele fez o quê, querido? Eu fico imaginando a cena. Ele chegou lá, colocou o menino deitado, colocou em cima do menino a lenha e preparou o menino, irmão. Meu irmão está me olhando assim, ó. Faz assim para os outros te conhecer. Ele é meu irmão. Mais novo. Ele está assim, ó. Ninguém vai te amarrar, não. Né? Ó, amarrou o menino. O menino amarrado assim, irmãos. E o menino perguntou. O que o menino perguntou pro pai? Cadê o cordeiro? E o pai falou o quê? Deus proverá. Você imagina, Sueli? O menino deitado assim, amarrado, preparadinho para o holocausto, porque ele conhecia como é que era. E Abraão fez tudo o que Deus mandou. Sabe uma coisa, irmãos, que a gente reluta muito? Principalmente quem é muito, assim, metódico, sabe? Gosta de tudo milimetricamente calculado, aquela coisa, muita razão. Demora, às vezes, entender o processo. Porque para entender isso aqui, irmãos, não pode estar no mundo racional, não. Você concorda comigo? Sim ou não? Tem que conhecer muito o Senhor para tomar uma decisão dessa e obedecer nesse nível. E Deus não está nem na metade da metade nos pedindo isso aqui. E nós estamos relutando para não fazer. Nós estamos relutando para não prosseguir. Nós estamos relutando para não abrir mão do pecado, daquilo que ainda nos amarra, as amarras que ainda tem de anos atrás. Nós estamos relutando porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Mas quando o Senhor nos impulsiona para algo tão poderoso, tão maravilhoso, tão grandioso, é porque Ele tem um milagre também muito grande. Fala para o irmão que está do seu lado, prepara, porque o milagre é grande. Se você tem intimidade, faça isso. Se você não tem, não faça isso. Segura na mão dele ou dela assim e fala assim, o milagre é grande, muito grande, fala. Em nome de Jesus, prossiga, se posicione, abra mão daquilo que ainda te prende, porque o Senhor quer te levar muito além e te mostrar lá na frente que Ele provê todas as coisas. Ah, mas eu vou viver, mas se eu ficar aqui no raso é melhor, pastor. Eu não vou ter que amarrar nada, vou ter que andar 3 dias, ai que dificuldade andar. Oh, meu pai, ainda mais com esse calor, imagina se fosse no calor. Deveria ser, né? Imagina o pastor Guto andando com os menininhos dele, 3 dias. Meu pai. É brincadeira, varão, é brincadeira. E aí, irmãos? Ó, já virou um burburinho ali já, ó. Não, não vai acontecer isso, não. Quando chegar ao lugar, eu vou ler o 9, tá? De novo. Quando chegar ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha. Amarrou Isaac. O que ele fez? Ele entregou aquilo que ele mais amava. E às vezes é uma coisa pequenininha que tu ama muito, mas é o que está te prendendo. É uma coisa que eu amo muito, mas está me prendendo. Prende tempo, prende sobre cansaço, que você acaba ficando cansado, sobrecarregado com aquilo, mas a gente continua ali, ó, ali, firme, firme e forte. E aí Deus fala, larga? Largo não. Larga? Não, não, isso não, Deus, isso não. Sim, isso sim. Porque com isso, você entregando, ou entregando totalmente a sua vida aqui hoje, o restante ele faz. Amém? Amarrou Isaac, o seu filho, e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. E aí quando ele fez tudo, que o pai observou que ele era obediente. Olha o que aconteceu no versículo 10, não, 11, perdão. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu e falou o quê? E ele respondeu, sim, aqui estou. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme o quê? Porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. O que que o Senhor quer que você abra mão? Pensa aí. Tem alguma coisa na sua vida que você precisa abrir mão para que as coisas comecem a dar uma desenrolada? Pensa aí. Ou você precisa abrir mão um pouco mais do seu tempo para estar junto com o Pai, para que você reconheça e conheça Ele cada vez mais e mais. Mas quando Abraão fez isso e amarrou o menino ali, ó, amarradinho, o anjo se manifestou e falou, não faz isso não. Eu sei que você teme ao Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, nós vamos conseguir. Nós vamos avançar, fala. Nós vamos além, além, fala, além. Além da nossa expectativa humana, nós vamos além dos nossos pensamentos, porque o nosso Pai vai nos direcionar. Sabe por que, que às vezes a gente não obedece, irmãos? Porque a gente não entende o que Deus está falando. Ah, pastora, ele falou isso, depois ele falou aquilo, aí já virou um quebra-cabeça. Aí eu não entendi nada. Né? E aí quando a gente ouve a voz do nosso Pai, a gente se direciona naquilo que Ele já falou. Quantas vezes o Pai já se manifestou na sua vida? Quantas vezes o Pai já se revelou a você? Quantas vezes o Pai já disse assim, filho, não é por aqui. O negócio não é aqui. Aí tu fala assim, mas eu construí aqui. Aham, mas eu não quero aqui. Eu quero aqui. E aí tu fica ali. Eu também fico ali. 30, 40, 50 anos no mesmo lugar, irmãos. E ele já falou, e toda vez que tu vem no culto é sensacional, porque tu pode mudar até de igreja assim, que a palavra é a mesma. Porque Deus, tá, irmão? Porque Deus quer que você faça e obedeça aquilo que Ele está direcionando, porque Ele sabe que aquilo que Ele está direcionando é o melhor para a sua vida. Então, mas tem gente que, olha, em nome de Jesus, vou fazer imposição de mão hoje. Se não é para ficar aqui, fala para o irmão que está aí do seu lado aí, se não é para ficar ali, não fica ali, fica lá. Você está entendendo, irmãos? Porque aqui, quando a gente está aqui, ó, que a gente tema de ficar aqui, Valéria. Vamos ficar aqui. Sopra o vento. Meu pai, tu passa uma guerra, uma batalha e um desânimo, mas tu está aqui. Porque tu fixou os passos aqui. Se passar para cá, não é muito longe, ó. Para cá, o negócio muda. Mas às vezes a gente não tem coragem de mudar, de se posicionar, de falar assim, não, Deus, eu me posiciono. E aquilo que tu está me pedindo para fazer, eu vou fazer. Aquilo que tu está me pedindo para deixar, né? Porque está me atrapalhando, eu vou deixar. E ponto. E aí, olha só que interessante. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e eis que viu o quê? Carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor. Profetiza isso na vida do irmão que está do seu lado. O Senhor. Fala mais uma vez. Fala para ele assim, fica tranquilo. Leva a lenha. Leva a faca, o facão. Mas fica tranquilo. O restante ele vai fazer, irmãos. A nossa vida pertence a ele. Todos os dias da nossa vida estão escritos. Já está estipulado. E nós estamos extremamente nervosos, sem saber o que fazer, para onde ir. Oh, Deus. E ele está dizendo aqui, o Senhor o quê? Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como areia à beira do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Escreve na geladeira, na porta do banheiro, na beira da tua cama. Eu preciso obedecer ao meu pai. Eu preciso conhecer mais o meu pai. Eu preciso saber quem é ele. Eu preciso discernir a voz dele. Eu preciso compreender o tempo que eu estou vivendo. Eu preciso entender o que ele tem para mim agora, para que eu possa vivenciar tudo ao seu tempo. Amém? Eu preciso, para que eu possa fazer aquilo que ele me manda. Então Abraão voltou aos seus servos, juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Eu fiquei imaginando Isaac chegando lá embaixo, falando, uau, mais um bocadinho, meu pescoço estava prêmio, hein? Irmãos, mas isso aqui é sério. Imagina hoje você levantando aí do seu lugar, o pessoal da galeria, o pessoal que está no campus online, levantando do seu lugar e dizendo, Deus, eu entrego tudo aqui. Tudo. Entrego o meu relacionamento, entrego a minha família, entrego os meus filhos, entrego o meu trabalho, entrego tudo aqui, ó. Entrego situações que eu ainda estou preso, né? Que às vezes você está preso em algumas situações, situações adversas que eu não sei, mas Deus sabe, e você vai entregar tudo aqui. Porque uma entrega, irmãos, move o céu. Uma entrega de coração. Sabe aquilo ali? Os meus dias são completamente para ti. Deus, você é suficiente para mim. Tem o primeiro mandamento, está dizendo o quê? Amar a Deus sobre? Fala para o irmãozinho que está do seu lado. Ame a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, irmãos, todas as coisas. Pode ser até um negócio muito surreal que tu fala assim, meu Deus, cheguei no topo. Aleluia. Mas a gente precisa amar a Deus acima desse topo. É acima de todas as coisas. Então, o nosso amor, a nossa entrega, tem que ser na totalidade. Não pode ser metade. Ah, não, hoje eu vou entregar aqui na terça-feira profética, nessa terça, eu vou entregar só o meu emocional e o meu financeiro. Porque eu estou muito ruim nessas duas áreas. Né? Não, aí eu vou entregar agora só isso, só aqui. Não, tudo. Fala para o irmão que está do seu lado. Nós vamos precisar entregar tudo. Tudo, fala tudo. Uma coisa que a gente precisa entregar, irmãos, aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala gera uma problemada, assim, surreal. A gente precisa entregar aquilo que a gente fala aqui, ó. Senhor, coloca, assim, um negocinho na minha boca, assim, ó. Para mim falar só aquilo que é da tua vontade, Senhor. Para eu não pecar. Amém? Então, Abraão tem alguns pontos aqui dele. Deus falou com ele, ele ouviu. Fala comigo assim: Deus, fala comigo, eu preciso te ouvir. Amém? Uma outra coisa, ele levantou cedo e fez tudo o que Deus mandou ele fazer. Pegou o menino, pegou tudo, tudo que precisava pegar. Fala assim: Deus, me ensina a ser organizado dentro daquilo que tu tem comigo. Amém? Porque precisava de uma organização. Terceiro, que ele fez, ele deixou os servos e foi ele o menino, só. Era uma adoração, né, à parte. Repete comigo assim: Deus, eu preciso te adorar em espírito e em verdade. Irmãos, eu não sei como que você está, não sei como que você chegou aqui, eu já estou finalizando a palavra. O Ministério de Louvor já pode vir, por favor. Não sei como que tu chegou aqui hoje, mas de uma coisa, assim, eu tenho pensado muito, e eu tenho falado isso mais lá no campus de expansão, na Barão. Eu não quero ficar no raso, sabe, vivendo. Ah, eu venho aqui terça, venho domingo, domingo de manhã, eu venho nos dois cultos da manhã, aí depois eu vou para o campo de expansão da Barão, ou, né, algumas vezes eu vou na Coronel Veiga. Não, não quero ficar só assim. Eu quero ver algo acontecendo. Eu quero que Deus me levante todos os dias da minha cama e que algo aconteça. Algo sobrenatural aconteça. Tem pessoas que estão sentadas aqui que Deus já se manifestou muitas vezes, sobrenaturalmente também, já falou, já realizou, já envolveu, já foi profundo. Mas nós precisamos continuar crescendo e se aprofundando nele, conhecendo ele, porque ele quer nos levar muito mais além. Amém?